Tamo juntão, show livre. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. E vamos que vamos, porque vocês e eu sou função. Tamo junto, aqui ou lá, em qualquer lugar. Cuidem-se, mantenham-se vivos. Gregory, Caion, DJ Lulu, que eu, Dexter. Tamo junto, assim ó. Sou função, pra quem não tá ligado, eu me apresento. Vai que veja vai, só, moleque. As ruas represento. Dá licença aqui, deixa eu chegar nesse balanço. É quente, aí negrão, a ideia é que eu te lanço. Estilo original de bombeta branca e vinho. Então vai. Só não vai pra grupo com os neguinhos, já que eu ando gingando com os braços pra trás. Só falo na gíria e pros picos é demais. Eu sou forgado, afronto os gambé, sou polêmico. Só e da favela, meu diploma acadêmico de tênis all-star. De cabelo black, meu back, a caixa, o boom, o clap. Nesse ali, envolvidão com a função. Na sua mão do pé, bate o meu coração. Porque esse som é do bom. Dá uns dois e viaja então. Nós somos negros, não importa o que haja. E o ritmo é nosso, trazidos de lá. Das ruas de terra, sem luzes e pá. Porque o fascínio não morre, ele só começou. Na festa dos pretos, que os boys não colou. Então, eu sou o que sou, eu vivo aquilo que falo. Meu rap é do gueto e não é pros embalo. É vagabundo, se for pra somar, chega aí. Chega aí. Paguei pra entrar e nunca mais vou sair. Então, venha que venha, dinheiro eu quero. Uma linda mulher e um belo castelo. Que eu sou raiz, ó só, mas cadê você? Porque a função e o rap jamais vão morrer. Muito amor pelo som, pela cor. A herança tá no sangue, louvado seja meu senhor. Que nos quis descendente de raiz, preto, função, sou sim. Sou feliz, favelado, legítimo, escravo do ritmo. Dos becos e vielas, eu sou amigo íntimo. Ei, Dexter, filho da música negra, exilado sim, preso não. Com certeza, o rap me ensinou a ser quem eu sou e honrar o meu povo pelo preço que for. Dos vida louca da história, eu sou mais, que te faz como soro do gueto. Facebook morreu pela magia do funk. Renasceu o plebeu e aí fudeu. O monstro cresceu, se criou. Agora já era, é lamentável, doutor. A guerra já não é tão mais fria assim. Sou pelo meu povo e meu povo é por mim. Até o fim. Nossa luz contagia, assim como o sol que clareia o dia, que aquece os moleque que dorme na rua, que passou a madrugada e claro a luz da lua se situa. O que te oferece é muito bom, força e poder bom, através do rebo. Vem com nós, mas vem de coração, por paixão, por amor, não pela emoção. Filho, pra ser função tem que ser original, apresentando e tal. Mais um Sus vida louca aqui está, então pode saber. Deixa a dama aproximar, João. Opa, toma aí na arena, mil de amor ao Criador, que nos guia antes de nada mais. Para nós, muito bom dia. Salve! Só chegar, meu irmão Lele. Por que não mostro rimar negro Dexter? Oh, de 20 20 eu paguei 200 flexão, caçando jeito de pular lei. E a minha depressão, menino bomba, pobre, feio, fraco, infeliz só, se sentindo pior. Vários monstros ao meu redor, com tambor de gás, mais 50 em jejum. Ódio do mundo, eu vi tudo, filme do Platão. No café, açúcar com limão e o abacate. Pena que é a melhor blusa suja de Colgate. E se ser preto, é assim, ir pra escola, se o nosso instinto é eu não consigo. Foi chegando com as velhas, fiz as listas do fã. Quero um barraco sim, mas meu castelo era funk. Folha seca num vendaval, um inútil. É morrer aos poucos, eu me senti assim, tio. Eis que um belo dia alguém mostrou pra mim. Em uma reunião tribal, Racionais e All Green. Uau, sex machine, o orgulho brotou. Poder para o povo preto e que estralha o tambor. Vem as camisas de ciclista, calça leaf e velão. Tênis faroite, oh, oh, ladrão. Há 6 mil anos até pra plantar. Os pretos dançam, todo mundo igual, sem errar. Agradecendo aos céus pela chuva que cai. Santo Deus me fez funk. Obrigado, meu pai. Nem por isso eu não vou jogar filé mignon pras piranha e um pierrot enquanto os playboy. Uma maconha. Não vejo nada, não vejo fita dominada. Eu vejo os pretos sempre tristes nos cantos do mundão. Então, corojão, um dois, não. Alma, mente sã, corpo sã. Se der triste, tem que estar com fé no Senhor. Tem que orar, tem que lutar, tem que brigar, nego. Ó só, meu bom juiz, abre o seu coração. Se ouvir o que esse rap diz e aceite o perdão. Meu argumento é pobre, mas a missão é nobre. Mestrão, irá saber reconhecer um homem bom. Deixo aqui desde já, promessa de voltar. Só querer, só chamar, que eu estarei lá. Eis o doce veneno, vivendo e vivão. Um dia por vez, sem pressa, fui nessa negão. Sou função. Família da rua hoje tá saindo fora. Muito obrigado, show livre. Você aí do outro lado, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Mantenha-se vivo, rap nacional. É isso mesmo, tamo juntão. Muito obrigado, hip hop. 44 anos essa semana. Tamo juntão, assim que é. Paz, até a próxima. Valeu.